dançar a chamarrita, que é dança galponeira, que nasceu lá na Argentina e se banjou pela fronteira. Prima rica do bugio, num compasso de vaneira, é dança que virou moda da moçada dançadeira. É dança que virou moda da moçada dançadeira. Não tem prenda que resista ao compasso desta dança. Seja velho ou seja moço, dá-lhe casco e não se cansa. Se o gaiteiro é bom de fole, se desdobra e se desmancha, e a gauchada se assanha gritando e pedindo cancha. Vamos dançar a chamarrita, que é dança galponeira, que nasceu lá na Argentina e se banjou pela fronteira. Prima rica do bugio, num compasso de vaneira, é dança que virou moda da moçada dançadeira. É dança que virou moda da moçada dançadeira. No balanço desta dança, dois por um bem compassado, não tem par que não se acerte, nem prenda sem namorado. O salão fica pequeno, as chinocas mais bonitas, abram alas minha gente pra dançar a chamarrita. Dançar a chamarrita, que é dança galponeira, que nasceu lá na Argentina e se bandou pela fronteira. Prima rica do bugio, num compasso de vaneira, é dança que virou moda da moçada dançadeira.